pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tá no berço. Receba aqui os parabéns dos irmãos Gordinho. E esse show dedicado a você hoje. Parabéns, meu brother, parceiro de trabalho. E você merece todo o carinho e respeito dos irmãos Gordinho. Você, esse excelente profissional que você é. Parabéns, neném. Que Deus te abençoe, meu brother. E a pressão não pode parar. Toma, toma, toma, toma, na batida, boa! Eu vou no rei, vocês vão no rol! Hey! Hey! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão, assim, ó! Toma, toma, toma no batidão! Toma no batidão! Segurou na batida, eu quero ver! É o Círio do Tauari! E o crocodilo chega pra estremecer tudo! E mais uma vez, em nome da minha galera que sempre chega junto! Obrigado, meu grande amigo Tião da Terra Firme, que hoje veio nos prestigiar aqui, ó! Bora fazer a contagem, maninho, porque é o Círio! Cadê o grito da galera do Paysandu aí? E a minha torcida do Remo! Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado, faz barulho! Cadê o grito das virgens? Bora pra contagem, Tauari! 5, 4, 3, 2, 1, explode! Eu vou no rei, vocês vão no rei! Soquinho do céu, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, bora pra cima! Soquinho, desse jeito você me deixa louca, botando a na minha boca. Ai, meu irmão, o bicho pega quando é o gordo de... Pega, meu animal! É a referência que tá no ar! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina, mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima, entrar no clima. E aí? Olha a TS na área, um abraço pra vocês aí, ó. Se liga no som, vai. Eu vou deixar você partir agora. E é mais uma com a marca do meu parceiro Igor Primote. E aí, Primote? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Vai tremendo, papai. O Diego, pra cima! Pra cima! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo. E o nosso parceiro Cleberson, Cleberson Silva junto com o Gonho, Sumarro, Mesquita, do Balneário do Mesquita e Miracelva. Tá todo mundo aqui curtindo a pressão do animal. Dentada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Dia 2 de dezembro. Vem aniversário do meu grande amigo Fernando. Parabéns, Fernando, pra você, meu brother. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer, gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Como é que é? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha dançando, dançando. Que tá soltando, joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito da mulherada aí, ó? Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, da palma da mão. Assim, ó, assim, ó, assim, ó. Torcida do Paysandu dá um grito. E a torcida do Flamengo faz barulho. Quem é do clube do Remo joga a mãozinha pra cima também. E quem é do Palmeiras aí, campeão brasileiro. Segura que lá vem ela. Lá vem ela. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava, ainda pegava, vai. E o nosso amigo Ricardo Multimídio do Tapanã. Nosso amigo Belo da Vila Fátima. O Daniel do Crocodilo também aqui, ó. Então toma pressão que aqui é assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vem, vem, vem. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, já. Tá pegando fogo, já. Joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, vai. E doido o bagulho, doido o bagulho. A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau. O Tauari tá mil grau, maninho. As piques tem doida, as piques tem doida, doida, as piques tem doida. O Clebson, Jonas, o Vanessa, você, o Marlon, o Mesquita curtindo o animal. Quando tô no crocodilo, as piques tem doida quando tô no crocodilo. As piques tem doida quando tô no crocodilo. Crocodilo, como é que é? Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, mil grau, mil grau. É muito cadeado! Inteiro falando da minha vida. E meu parceiro Tião, o Tião da TF. Hoje ele tá na fronteira curtindo animal. Prime. Prime. E aí? que é tchau. Da inveja, tchau, tchau. E é sempre nome da Boutique Multimarcas. Olha a Belinha mais famosa do Pará no telão aí, ó. Meu parceiro Ícaro Carneiro, segura, garoto. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó. Porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem. Joga as duas mãozinhas pra cima agora. Bate na palma da mão. Tchau. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Apaga a luz que tá liberada. Já deixou tudo no escurinho. A luz que tá liberada. Agora só quem acredita em Deus aponta o dedinho direito pra cima assim, ó. Só quem acredita em Deus, só quem acredita no Papai do Céu, aponta o dedinho direito pra cima e faz assim comigo assim, ó. São amores, amores que matam. Um, dois, três, e agora! Pressão. Pirou de vez, pom, pom, pom. E no nosso telão, hey, DJ Dinho pirou de vez. A marca Duke Golden, hey, Betinho Playboy. E a loja R.A. Boutique, que hoje empresário Anderson tá no telão, segura, garoto. O patrão mandou avisar. É a marca que veste patrocínio gordo de o whisky do bom. E o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando a bebida. Bagulho tá doido, doido. É doido mesmo, olha. Atenção, galera que tá na externa aí, ó. A portaria tá liberada pra galera curtir o Krogo. E quem quiser chegar junto, portaria liberada pra galera curtir o animal. Dentada. Vem curtir a dentada que contagia por onde passa. E vem, vem, vem. Vem no caqueado, no gingado, balançado de dedinho. Vai botando a galera pra dançar. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco, já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota o colchão no chão, o titaco tá no saco, bota o colchão no chão, o titaco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco, já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota o colchão no chão, o titaco tá no saco. Mais uma! Ali na terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Tiro. Alô, Rô, Patrick! É assim. Providencia água, pai! Ai, que eu sou de guerreiro. Te vejo no bar e já chego usando. Do jeito que você gosta, eu te... E no nosso telão! Toma, o chute certo! Toma. O paga na hora da galera! Meu parceiro André, o Nilson, é que comanda essa parada. E os primos da farra. Alô, Gabriel Eduardo, tá aqui, ó. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Nossa amiga Daniele. Caqueado, caqueado. Daniele Gomes tá no berço hoje. Parabéns pra você, mulher. sabe, o empresário popular, o da vizinha popular, o gerente popular. Tá toda a galera aqui, ó. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Mas ela quer o capriado. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer o seu você. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu você. Ela quer o seu você. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Toma mais uma, eu quero. Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é mãe é Mauro, vai pro Mauro. Vai. E no nosso telão é sempre o nome dele, do meu parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF, tá comigo. Ó, ó, olha o caqueado, olha o caqueado balançado, e a galera vai dançando de gordo, tá tocando assim, ó. Quero ver o grito agora. Casa de carne, juru nas carnes do meu parceiro Netinho Lima, e o Fabrício tá no telão. Você partiu meu coração, isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você, que de mundadas não ia andar. Tudo melodia. Agora veja só o quê? O jogo virou, como esse mundo gira, como esse mundo tocou. Não contou que pudesse mudar, que viria. Pressão na fronteira. Oh, amigo Vitinho. Mira, tô. E aí? Agora vai sofrer na minha mão. Provar do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. E meu parceiro Leozinho, os caras que comandam a barbearia dos brothers. É onde tá o grau do visual do gordinho. Bora, Dias! Tá no telão, moleque! Esse pra todos, não quero mais. Não servi. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal? Essa música é muito firme, ó. É assim, é assim, é assim. Venha aqui sentir emoção. Gordinho pressão, a referência é impressão no Pará. O show tá no ar. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube que a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Deixa a letra, deixa a letra. Anda muito estranho e não quer conversa. Eu no meu Facebook. Justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em. E o nosso parceiro Caju. Você vai me perder. O homem que comanda o lanche do Caju. O mais top da Barão. Tenho passado. Me disse. Bora, Caju, segura, moleque. Amor, não fica bem. Agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Pressão já chega assim, ó. Vem no caqueado, caqueado, caqueado já. What the fucking bitch? Olha o batidão, olha o batidão, no batidão, no batidão. E a galera vai dançando. Bora, Rodrigo, Limbo, Giovanni, o Chico do Tauari. E aí, Rodrigo? E aí, como é que é, maninho? Bota a pressão assim, ó. E faz o caqueado balançado no gigado. Olha a galera chegando e super lotando tudo. E o Dinho, o gordo detonando, detonando, detonando na pressão. Bora, maninho, bota na pressão, vai! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Fala, Toninho da Fã! família Barros aqui, ó. Nosso parceiro Jefferson, o Júnior Gabriel, olha o sabor da fruta no telão assim, ó. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é... Esse croco é bagulho louco. O croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o... Só quem tá solteira desce até o chão. Desce até o chão. Desce, desce, desce até o chão. Vai, vai. Bora, bora, Dinho, bora, bora, bora, Dinho, bora, bora, bora, já. Cadê o Loló? Me dá o loló, cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló, cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló, cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. E a Ana's Boutique do telão. Bora, Nenê, segura a guerra. Picha, picha nas bandeiras, picha, picha nas bandeiras, picha, picha nas bandeiras. Bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão. Quero ver, amor! Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Raidinho, dá lidinho, pressão. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. E essa semana, dentro do carro, é a volta do Gordo Dinho na Academia Fisical. A academia número 1 do bairro do Guamá. Tá no telão, segura. É crocodilo. Como é que é? Dentro do carro. Meu amigo Ted, me aguarde, tô chegando, tô de volta. Hoje vai ter... Bora, professora Débora, segura aí, ó. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. É, olha, olha, a batida, a batida, a batida, a batida, a batida. Quem gosta do bezerro, o bezerro gosta, ó. Ó, ó, ó como é que é. Molequinho, olha, tá no programa Minha Casa Minha Vida agora. Steve Reis disse agora tá. Só mais uma, eu quero rebolar. Olha o Thiaguinho. Eu quero rebolar. A nossa amiga Vitória Matos. Ele também, meu amigo Tião da Terra Firme, segura. Sem resenha do bairro do CDB. Bora, Júnior, Dina. Aqui curtindo o grupo. Que tal essa aqui, ó? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar. E a galera chega junto pra curtir o animal, maninho. O nosso amigo Eder Souza, o Matias dos Móveis Planejados e o Vinícius e a galera do escritório do Croco, obrigado, valeu. E meu parceiro Galo e a sua esposa, a nossa família Pressão chegando junto, o Flecha Elma, o Vitinho também tá na área. Olha o Homem-Aranha, tá na área também, segura aí, garoto. É a família Pressão do Pará. Do animal. Do animal do Pará. Eu quero saber se tem. Quero saber, quero saber. Só quem é bandido. bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. É mais ou menos assim, ó. Caqueado. Assim, assim, assim, ó. Caqueado. Bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque o gordudinho tá tocando só as balas. Ei, bandida sossegada, periquita. Hoje eu vou dar a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a nossa amiga Josi da JS Boutiques. Dentada, é a mulher que patrocina o Leandro Bezerra. Bora, Josi, tá no telão, segura aí, ó. Toma, dentada, toma, toma, dentada. Toma, dentada, toma, toma, dentada. Toma, toma, dentada, vai, vai, vai, já. Tirar tudo que eu tenho, dum, dum. Pode falar tudo que eu falo, oh. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. E Gabriel Carvalho, Gil Carvalho, não encosta. Iago Carvalho, equipe César, tá todo mundo aqui, ó. No meu namorado, namorado, namorado, namorado, namorado, oh. Não encosta, não encosta, não encosta, não encosta. Agora que o bicho vai pegar. E aí? Boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê? E o meu parceiro Paulinho de Tsunami? Fala, Paulinho de Tsunami. O homem que vai fazer a casa do Bezerra. O homem que vai fazer o teto do Bezerra. Olha a PR no telão, moleque. Agora mais do que nunca ele tem que fazer. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já. Bora, Steve Reis. Segura aí, ó. O animal da fronteira. É crocodilo. O piroi. Yeah. Toma, toma, toma. E a nossa equipe DS também na área. Toma. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão, Pressão. E a família Crosh. Crosh Toff. De Capanema, Rogério. Rogério Souza, Matheus Borel. Junto com a família Selva. Todo mundo aqui, ó. O Sami e a galera da Laje tá na área. Essa malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E no nosso telão, fita, o churrasco fita, do Sassá, o mais top do Guamá. Bora, Boninho! É Shop Piriquita. Agora em dois endereços. É Shop Piriquita. No Guamá e na Terra Firme. É Shop Piriquita. Pra cima, Sassá! É Shop Piriquita. É Shop Piriquita. É Shop Piriquita. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase... Ah, vem ela, vem ela. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Não foi minha, a culpa foi dos gordos. A culpa é nossa, já viu, é rock doido. O Barro Mesquita, do Balneário Mesquita, dos gordos, Tira Selva, já viu, é rock doido. Renil do Marcelinho. Ei, ei, ei, ei. Ei, menina, você que é bandida. Tudo Alves, o Luan, vida sua. Do restaurante Danira. Ei, menina, você que é bandida. O Harrison, o Vitor Senna, tá todo mundo aqui, ó. Ai, baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas e tem que ficar. Sim, e depois? Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Aqui, ó. Para poder namorar. Porque essa noite vai ser nossa. DJ Lohan que tá tocando. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo, saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo, saliente. Viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel. E a galera vai dançando e o gordo de garrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fronteiras. Bora, Gago, bora você, a primeira dama. A Tia Elma, o Homem-Aranha, o Vitinho, tá todo mundo aqui, ó. Vai no passinho, do pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, crocodilo, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vem com a família, toma no passinho. Tem tatuagem, dá um grito aí! Eita, Elma! Agora eu botei fé, olha. É na fronteira que ela gosta, meu irmão. Uhul! Elo, Homem-Aranha! Olha o gago! Estão dentro de mim! Eu só te liguei porque tô... Você é filha da Tia Elma? Tá tudo em família hoje aí. A família pressão do animal. O Homem-Aranha tá meio cansado, eu acho. No último momento, não foi nada, só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sim. Vocês não têm noção a satisfação de receber vocês aqui, ó. Ainda tenho um dos nossos fã-clubes mais atuantes em fronteira no Crocodilo. Tem que tirar o chapéu pra família pressão. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está sinô. Abraço pra família. Tatiane, socorro. Bragança, Tatiane. O Edson Nenê. Cláudia Gleice, nossa amiga de Nelson. A referência impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Agora eu quero ver. Bora então assim, ó. Faz um caquinhado, caquinhado, caquinhado já. É a letra mais difícil que existe. Arrepia, meu animal. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. De norte a sul e de leste a oeste do meu Pará. Inventei uma dança. Nosso amigo Renan e o André. O louco inventou uma... De Capanema, na companhia do nosso brother aqui, ó. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. O cenário é elétrico. Isso já é nós. Cabeça e o quadril e vai tremendo. Os intrusos aí, ó. Os intrusos do pop. Hoje eles vieram curtir o croco. Obrigado, valeu. É crocodilo. Todo dia sofro tentando entender. Porque não sei ficar sem você. Eu te amo. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. Quero dizer que hoje eu vou sair, curtir um barão light. Você é mais do que... Os irmãos Gordo e Dinho Pressão.